Beleza. Confirma a saída, por gentileza. A ideia da El, Leda, Bridge, 11 intercepta, Apezulu 16. Da El, Leda, Bridge, Apezulu 16, controle 12208, aciona 5510, gol 1333. Correto, 1333, colocação e posicionamento no 030. Trip 5489 para pushback acionamento parte 3. Trip 5489 no parte 3, livre, comentário. Sim, pushback acionamento parte 3, reporte para o TAC 5489. Para o pushback acionamento, tem 3805, posição gate número 7. Então 3805 no 07, tirar aguardar. Sente, 3805. Paulo Salvador, eu vou no 600, para o táxi, temos 177 a bordo, 2h40 na autonomia, alternado é Maceió. Via Pátio Indial, até o ponto de saída 10, comissão à torre, no 86, estado no 02, no bom voo, gol 600. Pátio Indial, para 8612 no ponto de saída, gol no 600. São 3805, coordenem com isso, solo após a passagem do banho da Goa, retaguarda livre, pulso acionar no 07, comentário. E após o gol, está autorizado o pushback de treinamento, 3005 no 7. Salvador, TAM 3283 para o posto de acionamento na posição 5. 2283105, irá aguardar. Bateu no TAM 3283. Ano 210 em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186, oceano 210. 286 com a torre agora. Obrigado, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde. Oceaner 6210. Salvador, 210, boa tarde. Centro do tráfego, continue a aproximação. Informarei pista livre, 150 graus, 1129. 6210. 6210, centro, aguardando. Sede de Caruru? Ok. Operamos visual ajuste no 021. Está autorizado da presente posição partir direto para a final da pista 17 sem restrições. Vitor Mike Obeck. Libera a direita, agilize o táxi. Chame só a Leona 209. É, 5590. Zero Torre, 118-6, o Trip 5489, obrigado, uma boa tarde. Boa. O 924, livre decolagem da 10, 150 graus, 1129. Boa tarde, 100, 150 da 10. Mantenha o ponto de espera, gol no 600. Mantenha o ponto de espera, gol no 600. Seria chamado para o posto do TAC 3283? Tenho sim. Após o TIP, livrar o pátio à retaguarda, está livre no 05 TAC 3283. Nós temos um TIP taxiando e saindo do pátio 3. Correndo com o TIP? Relativo. Então, após a passada aeronave do TIP, da saída do pátio, vai efetuar o posto chamar para o táxi na pergunta. 35595 na Alfa, Kilo, Hotel Paz 3. Sinal, dono 0 após a passagem ali, mantenho no meio 001. Faz a na força, vai ganhar uma curva na meia 00. Cordial, está em contato, radar. Certo, com 24. Kilo, Paco 3. Então, 393, chame Recife, 1251. 393, Recife 251, um abraço, bom trabalho. Boa. Até a próxima. Estacionamento 394 no 01. 01 na guarda, o dono 394. Aguardando. Cente 5489, mantém o ponto de espera. Mantém. 6210, solo 57, libera a direita, chame solo, 1219. Direita 1219, eu chamei 6210. Para condução a torre, frequência 1186. Repate o Índia Alfa, ponto perdão no 0, chamada 286, até 305. Voo no 600, livre decolagem, 150 graus, 1219. Livre decolagem 10, voo no 600. 5489, após a corrida do 737-800, ali mantenho no 0. 5489 da trip. Tudo bom, ali mantém. A temperatura? Temperatura 28. Sarido 2230, chame Recife 1288. 288, grande. Uno 600 decolou 59, chame controle em 1208, uma boa tarde. 600, boa. Trip 5489, livre decolagem da 10, 150 graus, 1209. Livre decolagem 549. Alô, TAC 3283, para o TAC, campeão BIC 121, 3 horas, só pé na Recife. Via TAC em Leal, até o ponto de espera, quando está na torre, frequência 186, ajustado 1021, bom voo. Gente, 1021, via Índia e Alfa, ponto de espera, 186, muito grande, bom trabalho, TAC 3283. Juliette até 1-0. Juliette, confirmando 1-0, posição? Confirmo, 1-0. 1-0. Solo gol no 333, pushback, treinamento no 3. No 333 é número 2, instituto, aguarde. Fazendo. Gol no 394, coordenem com a equipe de solo após a passagem do rebanho da TAM, retaguarda, livre, posicionar, chamitar. E após o rebanho da TAM, autorizar a chamatagem na 3 na 4. descida. Eu vou encurtar sua trajetória em breve, câmbio. Ah, muito obrigado, senhor. Está fazendo então 12 pontos. Aguarde um instante. 01, chame o controle na frequência no 208, uma boa tarde. 208, boa, senhor. Matheus Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5489, comando à direita na sua escuta. Trip 5489, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar estabelecido. O senhor tem condições de navegar direto para a Vitória da Conquista? Só se for agora, senhor. Positivo, direto, câmbio. Muito grato, cordial. Controle o Mike Quebec, está visual com o campo, senhor. Muito bom, Vitor Mike Quebec. Chame a torre, a frequência 1186, solicite instruções para pouso na pista 17, câmbio. Grato, senhor. Boa tarde, Quebec. Boa. Torre do São Salvador, com aquele cordial, boa tarde, Papatango, Vitor Mike Quebec. Quebec, boa tarde, prossiga. Está prosseguindo para interceptar uma final com base pela direita da 197, trufante. Para a base Leão 17, reporte na curta final, 160 graus, 1-12-9, Vitor Mike Quebec. Quebec, montarem as bases para a final, 97. 3805, vento 170 graus, com 1-12-9, livre decolagem, pista 1-0. Cruzando com a 1-0-3-8-0-5-0. 10, mas finalizou, estamos chamando aqui na 13. 6210, então mantém a posição, porque em sério não coordenou a 1-0. Vou coordenar novamente com ela e já retorno para o senhor. Ok, na sua escuta. Estimado para o senhor. O 333 é após o início do táxi do banho da companhia. Então, 3805, decolada 04, sem controle, 120, decimal 8. 208, boa, 3805, tá? Controle Salvador, 3805, decolou na sua escuta. Então, 3805, este é o controle Salvador, contato radar, câmbio. Na escuta, prossiga, 3805, tá? Eu não entendi. Então, 3805, decolou na sua escuta. Positivo, está em contato o radar, da 3805. Sim, 3805. E-1021, segue Índia Alfa, Pantera 386, obrigado, boa tarde, André Rafael. Oceaner 6210, confirmado, está em Saera, posição 1-0. Posição 1-0, 6210, obrigado. Bono 333, assinto o Boeing da Companhia Liberal Setor, livre no 03, sanitário. Deixa eu livrar o treinamento da companhia, que está autorizado a chamar o táxi no 333. Mike Quebec. São 3283, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-2-2. Livre decolagem 1-0, São 3283. Gol 1600, chame Recife, 12685. Bono 394, ele mantém cabeceiro 1-0. Ele mantém 1-0, vem na parte. Metro 35, aguarde o Copa Guarulhos, prepara a saída da Leda Brigue. Da Leda Brigue, obrigado. Então, 3283, decolada 06, sem controle, 120, decimal 8. 208, tá 3283, boa tarde. Controle Salvador, tá 3283. Tá 3283, é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. Isso não tem. Temos sim após o banho da Gol, inicial táxi, liberar o setor. Oceaner 6315, copia? Pronto. Autorizado Guarulhos, 360, decola 1-0, curva direita, saída da Eolê da Brice, intercepta Tantilu 1-6 após rota do plano, o controle opera 1208, aciona 5521 no contexto. Autorizado Guarulhos, 360, loja Pinto 1-0, curva direita, da Eolê da Brice, Tantilu 1-6, 1208, transporte 5521. Correto, condução de caminho de funcionamento no 08-6315, apenas confirmando a saída? Da Eolê da Brígia. Correto, condução do feedback no 08. Obrigado, viu? Chegou o 1333 com o 177 a bordo, autonomia 4 horas, galeão. Via Engenho Alfa, Del Ponto, espera quando chama a torre 1186, avançada no 02, um bom voo. Engenho Alfa, você escuta o ponto, espera 1861, uma boa tarde. São 3216, após o banho da Gol, litre 02, sumitar. Uno 394, controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. 394. Controle do TAP 3283. Controle do TAP 3283. Prossiga. Solicitou no 30 com o final. Autorizado. Certo. Uno 333, ali mantém cabeceira 1-0. Alinha, mantém 1-3-3. A radial ideal do para o destino? 280. Papai uniforme Juliette Índia Papá, confirmando apenas a distância também. Juliette Índia Papá. A distância para Maracá é 115 milhas. TAM 3805, chame Recife, a frequência é 125, ano, cara. 125, ano, obrigado. Corredor Axé, restrito 1000 pés. O controle opera 1208, aciona 5527, Cotese. Decola 1207, curva direita, ingressa corredor a pé, retifique 1207, chama o controle 1208, retifique o transporte para o hotel central em que passar? 5527. 5527. Correto, tem o Belsonomia e alternativa? 2 a bordo, autonomia 3 horas e meia, alternar Sierra Nevada, Juliette e Lúcia. Acionamento da decolagem 44, Same Torre, 186. Parar a torre para acionamento, 18. Seguindo desvio à direita aqui, o 5626 já volta para a duna. Positivo, livre. Uno 333, decoladas 1-2, sob controle, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, gol no 333, tem um bom dia. Trip 5489, confirmamos junto ao centro de controle. Nível 1-6-0. Obrigado, senhor. Controle Salvador, boa tarde, gol no 333, Dael Leida. Golo 333, controle, meu cordial, contato radar. Boa tarde. Hora de ainda em alfa, Del Ponto Fera, condução na torre 186, estado no 02, dono Bombo. Autorizando que a ainda em alfa, ponto zero da 10, passou em 2. A possibilidade de usar na 1-7 para o 5626. Positivo, capitão. Eu vou só efetuar uma coordenação junto à melhor torre de controle de Salvador. Afirmativo, obrigado. Aguardando então. Já estamos avistando. Estimação pistão 7. Muito obrigado, senhor. Vou chamar então na. Quando estiver na base. Bom, 394, chame Recife. A frequência é 125. É 1251, eu confirmo. Confirmo. 1251, 394. Obrigado, uma boa tarde. Boa. P626, reduza para aproximação, cheque pré-pouso e chame a torre. A frequência é 1186 para instruções de pouso, pista 107, trip 626. 186, obrigado, senhor. Até logo, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, é o 5626, ajustantes para aproximação, posto 1-7. Gente, o trip 5626, ajuste o altímetro no 021, no retorno vai ser atrasado, final 1-7. Vamos lá. 132, 1-6, uma boa, 1-7, 10, 9. 132, 1-6, mantém cabeceiro 1-0. Mantém 1-0, 132, 1-6. 3589, para sua informação, tráfego posição de 11 para 10 horas, afastado 15 milhas rumo nordeste, a aeronave da Azul. Esse tráfego está passando no nível 180 em descida, está na chegada à Mari e não estabeleceu ainda contato rádio com esse controle. 7-5489. Salvador Azul 41116, boa. Azul 41116, boa, este é o controle Salvador, desça para 5000, ajuste no 021, na sua esquerda, afastado 9.3 milhas, aeronave da Trip passando 145, subindo para 160. Apenas para informação de tráfego, vamos descer para 5000 com 1021. 5000, 1021, 41116. Tan 3283, estamos encerrando o serviço radar. Chame Aracajão 203. Boa. O trip 5489, tráfego informado já foi superado. Negativo, muito obrigado, senhor. Estamos contando agora a noite, cara. Azul 4196 já superou o tráfego informado. Agora sim, Duna 2000 pés, autorizado para o ILS. Azul 4196. Duna 2000, 4196, obrigado. Trip 5489, agora chame Recife, a frequência é 1288, boa viagem. 288, obrigado, boa tarde. Boa. Tan 3216, decola 218, chame controle 120, decimal 8. Tan 06 copiou a torre. Trip 5626, considera o solo 19, a próxima esquerda na Lima, chama o solo 121-19. Gol 1333, chame Recife 1251. 251 Recife, 1333, tem uma boa tarde. Boa. Contorna o passe principal. Até o passe 3. Até o passe 3, contornado, o passe 11. Para cruzamento. O melhor centro de controle do Nordeste acaba de autorizar o 3216 a voar direto para a posição Abucu. Abucu da presença, melhorou então, obrigado, boa tarde. Batango pronto para a decolagem. Gente, reporte fora do solo. Gente, a Telematango fora do solo 21. voa com proa sul, aguardando autorização para cruzamento da final do 1-0.